contar, por acaso por um triz, só pra contrariar tua direção, tua mão a indicar o rumo certo, o caminho mais curto. Não vou agora não, não quero te encontrar. Preciso me perder como preciso de ar. Perder o rumo é bom, se perdido a gente encontra um sentido escondido em algum lugar. Ruas, não trago mapas, não leio as placas, não sigo pegadas quando sei que são tuas, as tuas. Não vou agora não, não quero te encontrar. Preciso me perder como preciso de ar. Se perdi o tom, foi pra escapar da tua atração, tanto de ser em algum lugar. Devolva-me o que você leva.